cara de louco. Vou devagar, viu? Eu não dou mole, não. Aqui no pezinho, olha como é que é. Sou vento que sopra do mar, cachoeira, guarda-chuva, uva de cacho bom no mel da sua boca. Tão louca, paixão violenta, que tenta, tenta coração, um pouco da vida boa, a bossa nova canção. Sou do mar, do mar de maré, sou do mar, do mar de maré, sou do mar de maré, cheia de amor. Sou do mar, do mar de maré, sou do mar de maré, sou do mar de maré, cheia de amor. Sou a arte popular, sou o cheiro que exala, sou o tempo que não para, sou amor e emoção. Sou a sua sinfonia, sou o canto do povão. Quando ouvir o meu pandeiro, bate na palma da mão. Sua boca, tão louca, paixão violenta, que tenta, tenta coração, um pouco da vida boa, a bossa nova canção. Sou do mar de maré.